Vai pro Mike agora com a torre no 86. Caraca, um abraço. Alô, Marcão. Alfa, Clareza 1, confirme o... Verifique o equipamento. Romeo Oscar Solo ao Zumo 4, Livitax Pat 5. Vera Alfa, altimetro no 0, no 2, Livitax, chame para o ingresso. Salvador é o Mike Golfmark. Mike Golfmark é a parte rotatória. Corre o Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, prossiga. Positivo, tá aqui. Setor Whisky da aproximação da 197. O senhor já pousou o avião, hein? Afirmo, segue direto para a Bata ou para a 197, Lima Mike Fox? Direto para a Bata. Sente vento no 40 graus com 89, altímetro no 0 no 2, reporte solo controlado. Positivo, chama controlado no solo, Lima Mike Fox. 2 hours and 10 minutes. Okay, Roger. Clear tax by taxiway Alpha and Juliet to road point of contact tower 118.6. By Alpha and Juliet on holding point tower 118.314. O Tacarizão 49 informa que está mantendo aqui o pátio, aguardando o balizador, ok? Sim, a gente vai dar um toque aqui no rádio para ele. Oi, Dayão. Nível 360, autorizado o Adael Zul 4198. Negativo, senhor, ainda não. Sente reporte visual com a aeronave. Tá, agora sem visual. Sente, voltava meu Lima, segue para 197 ou para pátio? Vai seguir na 197 para Bata, o Papá Romeu Lima. Sente, segue para 197, aguarda autorização para pouso, o Papá Romeu Lima. Vai dar autorização para pouso, Lima. Solo ao Zuno 6, frequência livre Lima Mike Fox. Papa Romeo Lima, livre pouso na 17, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 7, Fox. Mike Golfman, visual com aeronave com helicóptero na curta para 17. Afirmo. Segue como número 2 para 17, Mike Golfman. Mike. Mike. Acione identificação, chegada bom, desça até o nível 040. 040, volta. Controle Salvador, direto 6314, clear to line up and take off runway 10, wind 150 degrees with 9 or knots. Line up and take off runway 10, Chanel 314. Juliette de Azulu, mantenha Vera Cruz, Interlagos, reporte na rotatória. Você está recebendo a móvel transporte agora? Afirmativo, agora sim. Recebendo 1510, 0192. Ah, afirmativo. O Marco Mike está na final do 17. Frente livre pouso na 17, Mike Golf Mike, vento no 40 graus com 9 nós. Tem a possibilidade de já seguir para o Pátio 5? Agilizando, Mike Golf Mike. Mike. Então retorno, Mike com Delta. Autorizado, vento 3694. Desça para 2000 pés, ajuste 1012, 1012. Autorizado no LS, reporte no localizador. Reporte no localizador, 3694. como é que é a parte solo controlado? Grátis. Bom, agora no 2, informa o helicóptero pousando à direita do eixo de aproximação, sem interferir. Livre pouso não no 0, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. Certo, livre pouso então na, no 0, vou... Chame a 314, decolado aos 19, chame controle 19, decimal 8, bom voo. 9, 8, obrigado. Salvador, Xanem 6314, decolado na Momo Flak. Xanem 6314, contato radar, mantém o nível 340, mantendo o perfil da saída Momo. 340 no perfil da Momo, Xanem 6314. 3694, 3000 para externo, autorizado final LS, torre 1 no 8612. 86, adequado. O fone é o TRIP 5? 5219, senhor. Aguarde a autorização. Ação de identificação, chegada BOMF, desce até o nível 050. Chegada BOMF, descendo ao 050, obedece os sinais da caixa. Negativo. Vento 140 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. 4 anos, 3 graus. Michael, solo controlado. Ingresso, é patinado e pronto, em novembro alfa. Solo 6, 1, 2, solo 2, 1, livre direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Pra direita, 2, 9, grato. Então 3694, livre pouso no 10, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Autorizado pouso no 0 até 3694. Pronto, voo 1 no 0, 1 no 2, pronto. 1 no 0 no 2, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette para o gate 612. Alfa de 10 para o 612, vou 101. Do Juliette India Zulu, proa da rotatória visual com 17. Torre 1 no 86, India Zulu. 18,6, grato, até a próxima. É. ...694, solo 23, livre direita, solo 121, um, decimal 9. Direita, 29, 3, 694. Oi, Juliette India Zulu. Juliet India Zulu, ingresso na final da 117, reparte na 3 milhas. Reparte na final de 3 milhas, Juliet India Zulu. Salvador, boa tarde, Altran 3694, Debron. O 3694, boa tarde, prossiga táxi via Taxway Alfa Juliette, o gate é o 10. Alfa Juliette, o 10 está 3694. Desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Autorizado 2000, camarada estabilizado no LS, o Valmar 25. Controle Salvador 3548, na sua escuta, deu contato com o centro. Alfa, decolado 224, curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, reporte livrando. Aqui, autorizado, conquista, nível 200, decola da pista 10 com curva à direita, saída gole, após gole Eval, após DCT. Frequência do controle 119.8, código transponder 5567. Primativo, como está recebendo Salvador? Ok, dá presente se eu tenho condições de voar direto à posição ITAP? Afirmo, dentro da novena eu tenho condição de voar ITAP. Bem, Matheus, se quiser, no ponto ideal de descida, desce até o 050. Ok, então, no ponto ideal de descida, se quiser, se quiser, eu mando ITAP, ITAP. Linha 314, chame o Centro Recife, frequência 125.45. China, linha 314, Salvador. Linha 314. Recife, agora 125.45, boa tarde. 2545, boa. Controle Salvador, Papa Romeo India November Alpha, decolado da 17, na sua escuta. India November Alpha, 1000 pés no corredor forte. Vai prosseguir até 20 milhas ou vai até para forte? India November Alpha vai manter 1000 pés no corredor forte e vai até a 20ª milha. Qual o tempo de voo? Estima 1 hora de voo. Chame no retorno, India November Alpha, 1000 pés no corredor forte. Chamará no retorno, mantendo sua escuta no corredor forte, India November Alpha. Alpha, pode voar Duna? 25, voe Duna e reporte estabilizado no ILS, tem que ser rei da pista na zero. Chamará. Desse mantenha 4000 pés, o ajuste no 092. boa tarde, Solo Salvador, Xanana 321, na nossa posição 13 para o Pushback de acionamento. Boa tarde, autorizado, reporte para o táxi. Campo para o táxi, 6321. Sente destino Ondina, então. 8, desse mantenha o nível 050. O ajuste no 012. 050 no 012, 542. 926 está estabilizando com o campo à vista. No 925, complete a aproximação e chame a torre no 8 decimal 6, bom ponto. 38, meio, obrigado. 510, decola da 10, curva direita, corredor axé, controle 119 decimal 8, aciona 5552, coteja. 2, repata no X-ray, go 197. Correto, chama para o acionamento. Acionamento, chama para o táxi. Corre, Salvador, boa tarde, gol 925. Baixado, checando, uma milha do estado. Livre pouso, vento 150 graus, 109. Modo livre na 10, voo 925. Gente, 108 a bordo, altímetro 1012, táxi via Juliette, Alfa no ponto espera, torre 18, decimal 6, bom voo. 26 no ponto espera, Juliette, Alfa, obrigado, uma boa tarde, 3, 6, 1. 325, no solo 35, libere à direita, deixa no solo 219. Direita 219, 125. Tá, Índia, portão número 2. Alfa, Índia, portão 2. Nós 25. 2 milhas do sistema. 755, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Vai, né? Tem livre pouso, vento de 100 graus com 1.0. Livre pouso, 755. 6321, decolou aos 37, chão em 19.8, mal louco. 19.8, obrigado, boa tarde, chão, né? 321. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 092. 3.000 com 1.012, 5488, obrigado. Boa tarde, controle, Oceania 321, perfil Gole, cruza 1.400 pés. Oceania 321, contato radar na decolagem, voe Evalda presente, sube e mantém o nível 320, 6321. 320, direto Evalda, Oceania 321. Sube, Mirosca Romeu, prossiga. Autorizado o Mauro de São Paulo, 1.000 pés, corredor Axé, decola da 1.7, curva direita, controle 1.9.8, aciona 0.1.27, coteja. Afirmo. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. Altímetro 1.0.2, operacionamento táxi, chame torre 1.8, cima 6, bom voo. Solo os 39, estima solo 219, Oliveira. 219, Oliveira, obrigado. Consiga para 08735. Gente, informa pessoas a bordo. Solo Salvador, trip 5209, pátio 3, box 06 para o pushback acionamento. 28735 com ala, altímetro 1012 para início do táxi, chame torre 1-1-8, decimal 6, bom voo. Autorizado 5219, chame para o táxi. Agora para o táxi 5219. Prosseguindo, November Alpha. Autorizado, em November Alpha. Autorizado. 5488, desça para 2000 pés, o ajuste no 0-2, reposto estabilizado no LS X-Ray, pista no 0. 2012, reposto estabilizado no X-Ray da 1-0, 5482. A partir da interseção até o vento de 110 graus com 0,9 nós. O fosso aéreo de 735. Ingressando a pista principal, vou ficar decolagem 8735, bom. November Alpha na escuta. Índia November Alpha na escuta. Índia November Alpha na escuta, possível comandante. Índia November Alpha, informo, atente ao tráfego, é, mantendo no 1000 pés no corredor forte, ainda desconhecido por esse controle. Informo que o mesmo está nessa posição agora de 2 horas a 12 milhas. De 48 a bordo, altímetro no 0-2, táxi via parte principal, India e Alpha no ponto de espera, torre 1-8, acima 6, bom voo. Gente, táxi via pátio India, até o ponto de espera da 1-0, quando lá, camarada, 1-18-5-2-0-9, boa tarde. Decimal 6, bom pouso. 1-8, minha habilidade, 5-4-2. Uniforme Charlie Juliette, prossiga.